Alô, Gol 161 no Paro Sac. Temos 169 a bordo, com 9350, tá na Galeão. Gol 161 no Sac, está autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia, torre 1895.016, bom voo. Libertar, com a espera da pista 10 via Índia, ajuste 1016, lá torre 1895, Gol 161, obrigado, bom dia. Gol 1961, bom dia, ponto 0-0 pronto. Gol 1961 autorizado, LR decolar pistão 0, vento 1, 40 graus, 062. A linha decola, pistão 0, gol 1961. Comodoro 3601 no pushback funcionamento da 1-1. Portão 11, autorizado, chame táxi 3601. Tomara táxi. Uno 61, decolado às 33208, bom voo. 08, obrigado, voo Uno 61. Saída da EL, autorizado direto Leda, subindo para o 360. Direto Leda 360, gol no 161, saída da EL. Do 3601, está com 4 horas e 15, alternativa com fim, com 1.69. TAN 3601, táxi autorizado até o ponto de espera da pistola 0 via Pat Índia, torre 1895, 1016, bom voo. Pat Índia 1895, TAN 3601. Gol no 161, pode voar, ótima. Estou no 161, por gentileza, correndo com o centro de Recife, em 125.1, alternando 13395. Recife, 13395, obrigado, bom dia, agora 161. Solo 3520, pushback e acionamento. Cruzado, time táxi 3520. Vai chamar táxi 3520. Salvador, 3601, no ponto de 0 no 0. Autorizado a linha de colapso no 0, vento 140 graus, 0629. Linha de colapso no 0, 3601. Para o táxi 3520, 150 a bordo, Recife, 2 horas e 10. Confirme sua autonomia? 2 e 10. Só está autorizado até o ponto de espera da pistola 0 via Índia. Torre 1895, corrija, mantenha, escuta e chame pronto. Afirmativo, prossegue o ponto de espera via Índia e vai chamar pronto, então 3520. Contra de Salvador, 3601 da Thunder, coloco cruzando o I-500. 3601 no contato radar na decolagem saindo da EL. Autorizado direto Leda, subindo para o 340. Direto Leda, 340, 3601. Rotando 3520, ponto espera da 1-0, pronto. Rotando 3520, autorizado alinhar e decolar a pista 1-0, vento 1-40 graus, 0-6-2-0. Autorizado alinhar e decolar a pista 1-0, rotando 3520. Pode voar Montval 3601? Negativo, não está autorizado, aguarde instruções. Guarda. A 3601 não foi a posição ótima. Ótima, 3601. 3520, decolar 248, 208, bom voo. 208. Controle de Salvador, Mundial 3520, decolou, passa 2 e 6. 6-0, contato radar decolagem, submante 1-7-0, saída, Conde. 1-7-0, na saída, Conde. Minha 01, chame o centro de Recife, frequência 251, alternativa 3395. 251-3395, 3601. Salvador, é o Sam, Papa Romeo, Mike Bravo Lima. Sam, Mike Bravo Lima, prossiga. Bravo Lima na remota 12, parte 1, pede autorização para reboque na posição 9, parte 1. Autorizado, reboque na minha. Bravo Lima, informará no término. Paulo Salvador, céu azul, Alfin aqui bravo. Alfin aqui bravo, azul, prossegue. Bom dia, solicitando permissão de giro de motores no pátio principal, Finger número 1, por 5 minutos em marcha lenta, já em acordo com a empresa. Aposta no certo. Ciente, está iniciando. Descido, TAM 3520. 3-0. Está encerrando agora a 56 milhas no Nordeste de Salvador. Chame, mantém 170 inicialmente e chame o controle do VKJ, frequência 20 desse motor. Thank you. 3, smoke identification, descend and maintain flight level 040, clear on buffer level. That's correct. Mike Bravo, encerrando o reboque na 9 graus, bom dia. Bom dia. 33, clear final, last 2, approach, 0, runway 10, descent 2,000 feet, Germany standard 1816, call me, Stab, Sean, Oka, Lazarus. Salve Salvador, que é o Alfin aqui, Sorry, Santa Lana, my zero, about 083. 083, complete your approach. Contact now from the tower frequency 118, the phone on the fire. 118, Santa Lana, 083. Salvador Tower, Monte 083, we are 7 Mike. Bravo 083. Good morning. Canadian 0 16. Continue approach, expect landing clearance. Inform it's raining lightly on the overfield. wind to check is 050 degrees 40 knots. I don't have you yet in sight. Continue expecting runway. Okay, continue. Now we are 6 miles above direct. Expect runway in sight over 1200 feet. Clear to land, runway 10, wind 1. Correction, wind 050 degrees 4 knots, runway wet. Clear to land, 10, runway 3. Papa 03 underground at 2-1, lift by right, taxi via Alpha Juliet, gate 1-1. Alpha Juliet, parking 1-1, Europa 083. Salvador, bom dia, Xanero 6251 no Guarulhos. Informação de F. Tá? 6251. Xanero 6251 Guarulhos, nível 360. Decolagem pista 1-0, curva direita. Prefiro sair da EL, Leda Motiva. Tetra 3-1-0 Tango Bravo Eco, Papa Ser. Aciona 5-1-1-7 no transponder, controle 120, decimal 8-0. Guarulhos, 360, pista 10, decola curva direita, Dael, Leda, Mótiva, Upper Lulu 10, Taubaté, 51 no 7208, 6251. Correto, chama aqui. Tá pronto, já, beleza. Obrigada, reposta o saque. Corrente, mantenha a posição e aguarda a autorização. Confirma, senhor. Segundo, confirma se já tirou o finger. Afirmativo, senhor. Ah, então ok, tá autorizado ingressando a cauda no pátio 3. Autorizado, cauda pátio 3, obrigado. On the left, on the Airbus, after it, taxi via Juliet, gate 11. Yes, but we have a pushback aircraft in front of us. Yeah, that's it. When you can, we are able to go to until gate 11. Ah, thank you very much. Once we can go 11.